Mas que governo, filho da... Vocês tanto me enganaram. E agora vem com esse papo frouxo, dizendo, fazendo, zombando, gozando e pensando que eu sou um otário. Eu quero o meu voto, camarada, pois você não mereceu minha confiança. Pare, pense um pouco nos pobres, você não pode continuar desta maneira, matando, enforcando, enganando, traindo e pensando que é o melhor. Você pensa que pensa e não sabe o que pensa. Você fala que sabe e não sabe o que fala, colocando na rua as pessoas que trabalham e deixando no trabalho aquelas que nos enganam. Eu queria ver você vivendo com o que eu ganho, comendo, vestindo, estudando, calçando e sendo um cidadão. PR, você não entende a pobreza da pátria, e por isso aumenta tudo. Já houve homens que pregaram contra vocês, pessoas de grande bondade, o que houve com elas? Assassinadas. Sou muito forte e por isso estou vivendo. Promessas fizeram, enganaram, enrolaram, dobraram e me roubaram. Não sou contra o governo, mas sim a favor da justiça. Mas quero uma vida mais digna para mim, para você e para todos. Eu, na honra de um defensor público, defensor da pobreza e da miséria, venho informar a todos que me ouvem que são os políticos, sim, são os políticos, os causadores desse atraso. Prometem coisas absurdas, abusando da boa vontade de vocês, cidadãos, trabalhadores de classe baixa. Quero que saibam que defenderei, enquanto estiver vivo, a classe menos favorecida. Irmãos e irmãs, estamos aqui morrendo, morrendo de fome, fome e miséria. Deus é de cima, vê tudo acontecer. Injustiça, traição, discriminação, conflitos raciais e emocionais. Segure-se, é a catástrofe. O planeta pensa, mas não decide se quer se autodestruir ou quer ainda existir. Para mim, para todos, ou para alguns, ou então a destruição, a diluição, a explosão, enfim, a extinção.